Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, o Pretinho das 6 da tarde. Vem com o Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big e da Miller, a moda está nas ruas. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Opa! Tudo certo aí, Potter? Tudo certo, gente, tudo Potter certo. Potter que está de volta de suas férias, já que posso maravilha. Posso mostrar meu inglês aqui, que eu melhorei bastante? Pô, claro, manda bala também. Aí. Pergunta pra mim, tá tudo certo, Potter? Pergunta. Are you okay, Potter? Everything was right. Oh, ô, Joel, tá bom, né? Potter de inglês, very good, velho. Ai, meu boa. Deus. Uma escola muito boa. Very good. Se fizer uma segunda pergunta, ainda tem mais ou menos. Eu entendo tudo. Por exemplo, ah. E o que tem feito? I'm not doing now. Nothing. Precisando de inglês. Maurício Amaral, já te cumprimentei, Amaral? Uhum, já me cumprimentou. Certo. E eu já te cumprimentei. O Alcemar também. Tá bem, Alcemar? Estou muito bem aqui, ó. Tudo bem. Mr. P, já falei, não? Ah, ainda não, mas eu já falei, já me meti. É, beleza, mas tamo junto, tamo aí, tamo tudo aí. Bem, boa tarde. E a estrela móvel deste Pretinho Básico é o Homem Colorado. Lele! Lele, lele, lele! Saudar a volta à programação da Rádio Atlântida do Luciano Potter, que um amigo obrigado, que eu tava com saudade. Muito obrigado. E também que ontem eu ouvi a minha música na programação. Qual é a tua música? Lelê! Ah, é verdade, Lelê. Livre pra voar, né? É, livre pra voar. Exalta, né? Pô, eu me emociono quando eu escuto essa música, porque eu lembro de vocês. Pô, sabe que o sambão, cara, o sambão, o pagode, essa ele coisa. Ele aproxima. Essa malemolência, né? Perto do verão também e tudo mais. Sensacional! Está ganhando destaque na programação da Atlântida. Sensacional. Tem tudo a ver. Destaque na programação da Atlântida. Rádio tem que tocar a música que mulher gosta. Isso, isso. Que mulher é o centro do universo. E se uma rádio pop brasileira, o que é pop? Popular, né? Ela exato. Tem que tocar. A Atlântida claro, é uma rádio pop, não é? Exatamente. Pô, e está fazendo enorme, tremendo, estrondoso sucesso na programação da Atlântida. Obrigado, uma música cara. Que começamos a tocar esta semana, que é esse som aqui. Vê se tu reconhece, Potter. Sambô. É uma banda mineira. É tipo um monobloco? Assim? Tipo um monobloco. É, eu achei que era monobloco. Eles tocam música aliás, pop. Aliás, foi essa sequência que eu ouvi ontem de tarde. Foi isso e depois... Exaltação. Viu como eu escuto na programação? Ah, já... moleque! Deixa eu tocar agora. Eu sei que é o saca o refrão, saca o refrão, o refrão, o refrão, o refrão. Eu acho que uma das bandas mais injustiçadas desse nosso Brasil, cara, foi uma banda dos anos 90 chamada Virguloides, cara. Virguloides. Esses caras misturaram rock com samba, vocês lembram? O problema deles é que eles viraram um hit só, o bagulho no bumba, né? Daí ficar estigmatizado com aquilo. É que daí quando tu mistura, a galera sempre vai ter um preconceito. É brabo isso daí. Pô, deixa eu fazer uma correção aqui. Ainda bem que o cara tem amigo na vida, né? O meu amigo Caliga acaba de mandar um torpedo aqui dizendo assim: Sambô é de Ribeirão Preto, abobado. É bom. Tá bom. Então está cara, feita aqui tá a correção. Passou, beijo, Caliga. Passou Joinville, é tudo a mesma coisa. Terra do Fabiano Cachaça, né? Então aqui, ó. O Caliga acha grande coisa saber que a banda fica de lá. Colado na programação da Atlântida. Fica colado na programação da Atlântida para ouvir esta e outras pérolas no nosso verão. Agora, o CD do Seu Jorge é realmente fora de sério. Seu Jorge é demais. Músicas para churrasco? Música, é espetacular. É um baita nome, né? E um outro ali. É um baita não, e é legal, não sei se vocês já viram no YouTube, ele relatando e contando música por eu música. Eu sou fã do Seu Jorge. A história de cada música, o enredo de cada música, de onde vem a ideia, de qual é a referência. E é realmente um dia de churrasco. Todas as referências em cada faixa que ele explica ali e depois tu ouve a música, é espetacular, vale a pena. No YouTube é só botar ali, música para churrascos, tem em um determinado momento um link ali que vai ter. Muito bom, tem duas estrelinhas móveis. Pô, eu ia falar isso aí, manda valer, Amaral. O Ian, que é o Pizinho. É o Pizinho, Misterzinho, Pizinho. Fala aí, Pizinho. Dá um oi pra nós, fala aqui. Oi. Esse é Mr. P, pequeno. E tem a Maria Lúcia, que é amiguinha do Ian. E aí, Maria Lúcia, tudo bem? Ó, chega no microfone ali. Aham. Que beleza. Tem crianças na sala, ou se a gente tem que se comportar. É isso aí. É. Principalmente tu, né? É pra gente lembrar que tem criança nos ouvindo, né, cara? E que então a gente tem que respeitar e fazer um programa que seja, que caiba na mentezinha deles. Como todos são, na verdade, a gente só tem as crianças aqui, né? Mas porque a gente não tem criança aqui, mas tem criança ouvindo o Pretinho, né? É. Ah, sim, isso bastante. Isso sim. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. O fenômeno tromba d'água volta a ser registrado no Rio Grande do Sul. Ei. Ontem registrou-se um fenômeno assim, com uma baita foto, inclusive, na capa do Clique RBS. E o flagrante foi perto da Ilha dos Marinheiros e também das ilhas, aliás, a dos Marinheiros e a Torotama, na Lagoa dos Patos. Posso perguntar para o Alcimar aqui? Alcimar, o que, que é uma tromba d'água? É tromba d'água, tipo um furacão, né? Furacão mais light, furacão mais leve. Isso. Que tipo? Que tipo de furacão? É furacão 17. 17. Cara, é um tornado sem grife. Boa. Isso é uma tromba d'água. Boa explicação. Isso é uma tromba d'água. Tá, mas um tornado, então, ele é grande, então, é forte. Tem os tornadinhos. O Leocum explica que as pessoas estão achando, bah, agora tá tendo tromba d'água. Não, é que agora tá tendo, todo mundo tem um celular pra registrar tromba d'água. Essa a diferença. Então ficou fácil ver. O Leocum tá explicando. E ficou fácil, então, para realizar a pictografia. O Cleocum é o Barney da atualidade, né? O Cleocumo ele é sinônimo de tempo, né? É verdade. Isso é verdade. A capacidade completa de uma pessoa na profissão. Parabéns, Cleo. Parabéns. Cleo. Obrigado. Daqui a alguns anos, muitos anos, dezenas de anos, quando o Cleocum, assim como todos nós, passaremos desta para uma melhor, eu tenho certeza que a RBS fará a sua central de meteorologia Cleocum. Exato. É isso aí. Eu sempre penso que eu vou... Aqui vai ser o estúdio Luciano Potter. É isso que eu penso. Exatamente. Se eu morrer... Esse aqui vai ser o estúdio Luciano Potter. Se eu morrer, assim, daqui a pouco eu morro, hein, né? Antes daqui a pouco morre. Tem várias formas de novas de morrer agora. Não de velho, não de velho. Morrer, aconteceu um problema aí. Morrer, eu sempre fico imaginando... Será que vão botar uma plaquinha lá, vai estúdio? Ter, não, vai ser ou o pelo estúdio móvel patrola. Do Couto lá. Potter. Do Couto lá, do Dico lá, talvez, lá embaixo. Talvez. Uma móvel. Uma móvel do patrola. Uma móvel não quero. O espaço. Espaço Potter. Isso. Espaço uma Potter. Sala lá com revistas. De reuniões. Não, hoje tem reunião na Sala Potter. Na Sala Potter, boa. Banco do carro. Que é uma reunião para duas pessoas, só duas pessoas. Boa. Uma salinha pequenininha, uma salinha, salícula. Uma saleta. Dark room. Saleta. A duplicação da SC-401 em Florianópolis, entre as praias de Jurerê e Canasvieiras, será inaugurada nesta sexta-feira pela manhã, ou seja, amanhã de manhã. A principal obra é o viaduto da Vargem Pequena. A comunidade ganhou ainda 8 quilômetros de ciclovia. Olha que legal. E a SC-401 é a rodovia com maior movimento de veículos em Santa Catarina. Nas temporadas de verão, circulam por ela mais de 50 mil veículos diariamente. É a estrada que leva pro Planeta Atlântico. É o que eu ia falar agora. Então o Planeta Atlântico desse ano vai ter acesso bem mais fácil com a BR... Como é o nome dessa aí? SC-401. Olha que legal. Muito bem, bom. Cara. Posso... Eu fico muito chato, assim, se eu contar algumas coisas da viagem, assim. Claro que não. De viagem, assim. Eu tava viajando, né? Voltou de férias hoje. Muito mais contar, acho, impressões, né? Hoje e amanhã é o dia que tu tem pra falar. Então tá. São Francisco é uma cidade que usa muito bicicleta, né? É uma cidade de ladeiras, né? Certo. E se usa bicicleta, assim, absolutamente... E é inacreditável. São Francisco é a cidade primeira das pessoas, né? O carro tá enchendo o saco ali. É, certo. Né? Depois é a bicicleta, que só tem que respeitar uma coisa, as pessoas. Certo. Né? E aí depois vem carro e tudo mais. E aí só e andar de carro numa cidade dessa é meio inacreditável. Então tu passa, assim, com mulher com vestido longo, cara, e bicicleta. Com gravata e terno. Óbvio que o tempo ajuda, né? Uma média de 15 graus, né, cara? Certo. Não tem como no Brasil tu andar com 40 graus de bicicleta. É, nem chegar com dois. Pingando, né? Então é mais difícil, né? Mas é impressionante o carinho que se tem pela bicicleta. Mas isso bicicleta falou, é estátua lá. Isso é estátua. Falou, muito importante na cidade é das pessoas. Eles são o número um no trânsito, os pedestres. Depois vem bicicleta, depois... Carro tá estorvando. E deveria ser essa a mentalidade. Pois é. A se bicicleta... pessoa tinha que ser o número um no trânsito. Não, você vai pensar, a bicicleta ela é absolutamente espetacular, né? Ela te leva a qualquer lugar. Faz exercitar o teu corpo, né? E ela é rápida dentro de uma grande cidade. Com sinaleiro e tudo mais, dúvida, de uma forma assim, né? Apesar da bicicleta ter que respeitar todas as regras de trânsito. De um trânsito parecido com o do carro. Tem que parar na sinaleira, tem tudo mais. Mas lá as pessoas trabalham próximas das casas, onde elas moram. Não, tem gente que anda 20 minutos pra ir trabalhar. Pô, legal. Pode transportar a bicicleta lá no ônibus, no trem. É espetacular. É demais, cara. Né? Tem gente que, por exemplo, tem gente que vai de bicicleta de São Leopoldo a Porto Alegre trabalhar. Fazendo uma troca assim. Mas óbvio que ele não sai pedalando em São Leopoldo. Pega o trem, bota a bicicletinha dentro do trem, desce numa estação pertinho e pedala 10 minutos. É outra vida, outro pique. Eu já fiz esse teste uma vez, já vim de bike até aqui o trabalho, saí de bicicleta da minha casa e vim até aqui o trabalho, levei 20 minutos cravados. Ó, dá pra fazer mais vezes, até aqui dá pra fazer. O problema é o lombão que tem que subir, é complicado. Eu vou tentar, não, semana que vem não. Vou tentar no mês que vem, no ano que vem, vou vir um dia de canoa de bicicleta. Não, vou fazer uma matéria com pi. Sim. Com pi, vou lá, patrola, vou fazer o pi lá e nós vamos vir de bicicleta até pi lá e o picar. E depois faz o mesmo trajeto de carro, no mesmo horário, pra mostrar, aliás, é uma seriada do Jornal do Almoço, se não me engano, isso, né? Como é que as pessoas, quanto tempo levam pra se deslocar de coletivo e de carro pro trabalho e também de bicicleta e tal? Eu aposto com vocês que se as bicicletas bombassem no Brasil, o governo começaria a cobrar IPVA das bicicletas. Ah, sem dúvida. Aliás, chegou pra vocês o IPVA? Aliás, chegou a pagar hoje. É inacreditável, né, cara? Inacreditável, em especial da moto, que eu paguei de seguro o dobro do IPVA. Exatamente. Impressionante. Eu já pago isso já. É inacreditável. O seguro da moto é inacreditável. Aliás, o dobro com o IPVA. Do valor do IPVA. Roubam bem mais. Não, seguro para acidentes, essas coisas assim. Que acontecem mais, né? Feliz de quem tem o dinheiro pra poder pagar essa época. Foi com os 20%. Foi o que eu pensei na hora. Eu vou pensar que tá tudo bem, porque eu tenho pra pagar. Então, Grande abraço pra rapaziada da Turbo Moto que tá ouvindo o Pretinho lá no salão da Turbo Moto, na lancheria da Turbo Moto, na oficina da Turbo Moto. Todo mundo ouvindo o Pretinho lá. Incêndio de grandes proporções atinge loja no centro de Santa Maria. Quatro caminhões de bombeiros estão desde as 2 da tarde tentando controlar um incêndio na loja Ponto Mais. Conhece lá, Alcimar? Na Rio Branco. Na Avenida Rio Branco. É a principal ali lá. Por causa do incêndio, o trânsito está interrompido na Rio Branco e no canteiro central da avenida, centenas de pessoas se aglomeram para apreciar o incêndio. É importante, né? Não tem nada para fazer em Santa Maria, vamos lá ver o incêndio. Não tem que trabalhar, né? Não tem fazer. Por precaução, alguns imóveis das vizinhanças estão sendo evacuados. Parte da estrutura da loja está inclinada em direção à Câmara dos Vereadores e pode cair. Então evacua a Câmara dos vereadores. Já vamos antecipar o recesso. Senão que bem que não precisa avisar os vereadores. Deixa pegar fogo e cair ali. Não, mas tem inocentes lá, cara. As pessoas trabalham, a porteira. Tem inocentes lá. A portaria, o pessoal da biblioteca. Lembrando que é você que bota o vereador lá dentro. É verdade. O crime não compensa. Olha isso aqui. Horas depois de furtar carro, o homem de 29 anos morre em acidente em Videira, no meio oeste de Santa Catarina. É muito burro. Ele trafegava com o Corsa roubado na noite de ontem, quando perdeu a direção do veículo, saiu da pista, bateu numa árvore, despencou em uma ribanceira de 30 metros, ainda aí não morreu, só bateu quando o carro caiu numa árvore e aí sim ele morreu. Morreu. É bem feito. Duro na queda. Quem mandou roubar o carro, né? Olha as criancinhas aí, olha a cara das crianças pra tu, Manau. Não faz assim, rapaz. É que eu tô de costas pra eles, por isso que eu tô... Porra, rapaz. Apenas 20% da população pratica exercícios físicos regularmente. Olha aí, ó. Dos 18 aos 24 anos, 39% dos brasileiros não praticam atividades físicas. Na faixa etária de 25 a 44, a taxa de sedentarismo aumenta para 50%. Dos 45 aos 59 anos, passa para 53%. E entre os idosos de 60 a 70, chega ao seu ápice. Tu faz exercício físico, Cid? Boa noite. Boa noite, Cid. Sou um ginasta, eu estou te vendo. Ele fez as fotos da cara, lembra? De fazendo aquelas barras. Ficaram boas. Você é o jovem, aquele que estava ausente aqui, não é, garoto? Férias. Como estava? Onde você andou? Mandei no bairro de Castro, lá em São Francisco. Ah, parabéns, eu já fui lá várias vezes. Aquela bandeira ali eu trouxe pra gente. Bonita bandeira, de que dia? Isso é um clube? É um clube que muita gente... Você não sabe. É uma torcida que está crescendo muito. Está me tirando para pouco. Mas qual era a pergunta antes? A pergunta é se tu faz exercício físico regularmente, Cid. Faço regularmente. Eu tenho uma preparadora física. Ah, que legal. E ela todos os dias vai na minha casa. E te prepara fisicamente. Claro que sim. A Fátima não sabe dessas coisas. Melhor que não saiba. Eu gostaria de melhor que saiba, na verdade. Por quê? Você está interessado em alguma coisa? Porque a gente coisa? Não deve mentir, né, Cid? Não estamos mentindo. Nem esconder nada, né, Cid? Nem devemos esconder. É fantástico. Depois do intervalo. Obrigado, Cidão. Mas fica a dica aqui. Se nós pudéssemos dar uma dica para a nossa audiência, a dica é mexa-se, exercite-se. No mínimo, caminhe. No mínimo faça lá um pezinho de 2 quilos lá, né? Levanta o pezinho, mas com, obviamente, acompanhamento de um profissional. Sim, perfeito. Certo? Perfeito. Muito bom, 6h16, chegou a hora do Girimum. Não há mais tempo, meu! Não há mais tempo! Brilha muito, Girimum! Relatos do dia no Pretinho Básico, hoje com Girimum. Ah, hoje vai tá bom. Legal, Galo. Galo, hoje tá forte, hein? Galo aí, feliz da vida hoje, hein? E aí, gurizetinha? E aí, tudo bem aí? Dá um oi pro Girimum ali, ó. E aí, gurizão? Oi. Tudo legal, hein? Quem é? Filho do Pica. Filho do Pica. Ah, Pizinho. É o Pizinho. Mas tá, Pizinho, tá bacana? Tá beleza aí? Tudo. Beleza, então. Cara, o Pizinho gosta de um rock and roll aí. Qual é a música? Qual é que tu pediu aí aquela vez do Iron o quê? Iron Man. Aí? Iron Man do ar. Que beleza. Faz uma cortezinha. Tá, como é que é? Vamos fazer aí. Faz aí. Quem sabe, faz ao vivo. Eu não sei. E a menina aí? A menina. Amiga dele, a Maria... Coleguinha. Desculpa, esqueci o nome dela. Maria Luz. Oh, meu. Maria Luz. Toca, ela falou antes. E aí, Maria Luz? Beleza, bonito cabelo. Que lindo, né? Legal, então vamos nessa aí, meu. Caraca. E aí, Potinho? Como é que tá, meu? Saudade de ti. Porra, como é que foi lembrei lá? Lembrei de ti muito, mano. E aí, onde é que foi? Parei. Foi lá na... Cara, tem um ponto lá que não pode faltar, cara. Ponte Golden Gate lá. Claro, né? Tirei foto na Golden Gate. Ah, fora demais, de série, né? Cara. Livraria. Visitou a City Lights? Claro, sim, né? Do Beatnik, lá dos caras lá, tudo mais. Não conhece, meu? Não? Demais, né? Demais. Cara, o Maurício deve saber, meu. Ah. Ali o portinho do embarcadeiro ali. Embarcadeiro, claro. Pô, sabe muito, cara. Quem é o Semar? Quem demais. Tá achando os papos? É muito bom, né? Cara, tu não entende porca, né? Fica na tua. Tá, e o bairro de Michel tem os murais pintados, murais assim? Murais pintados, exatamente. Pô, isso é demais. Curtiu, demais. É um bairro que era mexicano, que é mexicano ainda, e aí não chegou os prédios lá, não deixaram chegar os prédios lá, grande. Certo. E eles pegam as paredes e pintam e fazem tipo uma galeria de arte na rua mesmo, assim, em legal, protesto contra os prédios, mas... Pô, tá sabendo? Oi, Girimum, não sabe muito. E aí, Lelê? O que fez ontem, Lelê? O que tu fez ontem? Fala aí, meu. Como assim que eu fiz ontem? Cara, que dia foi ontem? Fala aí. Ontem, né? Não, eu posso te dizer o que fez ontem. O que fez ontem? 36 anos do primeiro título nacional do Inter, gol do Figueroa. Ah, é? Foi ontem. E casualmente no mesmo dia do Mazen Basso. Cada um lembra que ele convém, né? Tem também uma hashtag legal. Não, mas é só pra te falar, eu acho que não ganhou vulto a hashtag em função de sei lá, as pessoas têm outros compromissos e tal, pra, não sei, mas é a hashtag mas com S em B. Jamais. Mas em B, jamais. Essa é a hashtag. Forçou, né? Deu uma forçada. Tá vendo, meu? E vou dizer mais, Lelê. Se tu me encher o saco, eu vou botar o teu telefone no ar, né? Um abraço pro Lipe, que eu encontrei Lipe, ele agora, cara. Eu parei no postinho ali embaixo ali pra comer um sorvetinho. Tava o Lipe ali. Eu falei, não, cara. Mas tem gente boa, Lelê. Vamos domingo ver o jogo junto? 8h30 da manhã? Claro, meu. Vamos fazer um churrasco. Tem um chopinho lá ainda? Demorou. Santos e Barcelona. Demorou. Coisa de macho. Não vai rolar paeja espanhol dessa vez? Não. Obrigado, Girimum. Vai daí, Potter. Pois é, meu. Mas não acabou ainda, Girimum? Você tá pagaiando aí? Você tá do programa? Cara, deixa eu fazer outro. 6h11 da manhã. Justin Bieber é parado pela polícia em Los Angeles. Já falou disso. Já falamos aqui a uma, cara. Segue a próxima. Mas a notícia é das 6h da manhã, tá certo, Girimum? Girimum não dá. Já falamos a uma, né? Tô cansado de ti, Girimum. Abraço pro Ítalo em Canoas. 9h34, Luana Piovani toma um milkshake. Não é Piovani, aprenda, cara. É Piovani. Para de chorar. Ela tá linda na trip. Vocês viram as fotos da trip? Ela barriguda? Não. Ela tirou antes. Tirou antes. Tá bom. Meio-dia e 56. Agora eu tô ligeiro. Tom Cruise vai à churrascaria no Rio. Cheguei ao mesmo tempo, Tom Cruise. E aí? Juro por Deus. Uma correria, não sabia quem era, mas tinha uma coisa absurda, assim. É baixinho, né? Não vi ele. Aí depois cheguei e era o Tom Cruise vindo. Isso aí foi jogada tua. Site fofocas, mas acho que não tava no mesmo avião. Fala, Simar. O Tom Cruise usa umas botinhas deficientes. Ele é baixinho? Ele é baixinho, usa umas botinhas de salto, né? Deficiente. Serginho Moá usa essas botinhas também. Neto Fagundes usa, sério? O Bono também. Um salto maior, assim. Claro que não. Sério, cara? Neto Fagundes, Serginho Moá faz. Bono Vox usa também, tudo. Sério? É. 15h23, Letícia Spiller, outros famosos. Quem? Letícia Spiller. Tem dois L's. Spiller. Letícia Spiller e outros famosos circulam por aeroporto no Rio. Aí, ó. Outro famoso, temos um aqui. Espetacular manchete que pode existir. Ela? Uma pessoa circulando para o aeroporto. E agora, questão de Féter. Quanto? Nada mais, nada mais. Diz pra mim, Jirimu. Que 13. 13 minutinhos. 13 minutinhos atrás. E a barbada 13. Era 18 horas. Olha e 7. Olha, 18 e 7. Graças a Deus. Essa é pra você que tava saindo do banco, bicho, e tinha uma senhora pedindo dinheiro da saída do banco. E aí, Faustão? E aí, com uma canequinha. Ah. E aí eu joguei a canequinha, umas moedinhas, só que em vez de fazer trilim, fez pluft. Tinha leite dentro da caneca. Não, cara. Eu fiz isso. Às 18h07 botei. Mas é que a intenção dele era dar leite enriquecido pra galinha. 15 centavos na caneca de leite da velhinha. Aí virou leite enriquecido. Estragou o leite, bicho. Que às 18h07. Latino se encontra com Joel Michimbinha. Meu Deus. Tomara que caia uma bomba na banda Calypso. Tem que cair um atentado. Não, não, não. Latino não pode cair bomba. Latino vai estar no planeta Atlântida, velho. Faustão. Calma, rapaz. E Faustão, tu não usa o personagem, Faustão. É, porque o Faustão adora a banda não, Calypso. Programa adora o latino. O Chimbinha tá tocando. Grande, Joel. Esse é o Chimbinha. O Chimbinha toca uma guitarra. Isso, muito Chimbinha. Calypso tem uma vida indie, de banda indie, assim, na, espalha música. Sim. Do jeito que eles querem, são independentes. Uma indiada atrás da outra. A música mas se encontraram assim com o latino. E a Joelma, se fosse o bichinho, só que ficaria. Que não. Isso, Alcimar? Não? É, gosta da dancinha dela com os cabelinhos? É do time da Zilu e da outra que é lá, é. Do esquenta? Eu acho Joelma uma deusa. Que isso? Eu gosto dela. Esses dias ela entrou numa eleição famosa que tem das 100 mais sexys do Brasil. Não dá pra levar a eleição a sério, né? Não, não, ela é assim, dá, cara. Não, não dá pra levar. Não, não, não, não levar, que vocês gostam de mulher estilo europeu. Ela é brasileira, do Pará. Não, do ela é feia. Ela é feia. Cara, seja do Pará, do Paraná ou do Panamá, ela é horrorosa. Ela é brasileira, do Pará, do Amazonas. Lá tem mulher feia. Não, não, aqui também tem. Não, não, não, ok. Tem umas mas ela, não pode ela representa as feias de lá. Ela não pode entrar nas 100 mais de nada. Não, nas 100 mais feia. Pra ti? Pra ti? Não. Pra ti? Vamos fazer uma votação aqui. Tá, vamos fazer. Vamos ela fazer entra entre as 100 mais lá. Pra quantos aqui? Não, não entra. Pra mim entra pra no mim topo. Do topo, sim. Topo. Como assim? Cara, nem o Alcimar aceitou, Geraldo. Olha quem que aceitou. O Cid, que é um velho gaga, e tu. Pergunta pro Padão. Padão? Entra ou entra, não? Não, o Adão falou que... O Adão só sacudiu a cabeça. O Adão falou que vai. O Adão encara, o Adão encara. Mas posso dar uma cantada na Joelma? Cantada na Joelma! Apoio! Voos fretados Cat, helicópteros Cat, bimotor Cat e Jumbo Cat. Douglas Mendes. Jumbo. Douglas Mendes manda pra gente. Gatinha, você com esse pandeiro e eu com o meu berimbau. É capoeira a noite toda. Olha! E é bem brasileira, cara. Eu levei uma história muito boa ontem, cara. Um amigo do meu pai. Não é isso que ela canta, cara. Capoeira, não é? Capoeira. Quase que eu entrei junto e cantei. Capoeira, jogou capoeira. Eu quero ouvir mais uma vez. Capoeira. Meu pai teve um problema no esôfago, sei lá, alguma coisa interna aqui. Certo. E aí os médicos meio que desacreditaram ele, né? Puta. E aí ele chamou a mulher no hospital. Chamou a mulher dele no hospital? Chamou a mulher dele no hospital e sabe aquela vez que eu viajei lá pro Ceará, lá? Eu fiquei com uma mulher lá. Ah. Eu precisava, antes de morrer, te contar isso. E o médico errou? Não. Recuperaram, ele tá bem viva. Sim, o médico errou. E a mulher descobriu que eu descobri pra ela. Do nada, né? Se entregou do nada. Cara, por que pra ele aquele filme? Que o avião tava caindo, cara, eu sou gay. Aí eu quase famoso. E aí eu fui, aí subiu o aviãozinho. Muito bom. Eu queria te falar chorando, porque eu não podia morrer sem te contar. Ah, mas foi legal, o cara foi legal, pô. O cara foi legal. A mulher continuou com ele, né? Entendeu? Sim, legal, muito legal. Que bom, ficamos felizes que deu tudo certo. E aí, Alcimar? Deixa eu ter umas frases daquela boa. Frases do Alcimar. Frase boa. É uma frase boa aqui, que olha, é pra tocar o coração de vocês. Ah, eu gostei. Então. Eu gostei daquele dia. Touch my heart, vai. Eu gostei. Ai, ai. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Bonita, essa. Tá meio Silvio Santos, o Alcimar, hoje. Essa frase é impressionante como se afasta, né? Se afasta, perde contato com o personagem. No final, foi eu escorregando. É isso. Acredita, Alcimar, acredita. Vamos lá. A mais alta das torres começa no solo. Muito ruim. Boa demais, cara. Começa no solo, Astor. Ah, não nasceu lá em cima. Isso é boa, cara. Isso é boa. Ele tá na de fase de cima. As mais altas nas. Ele tá feliz. A mais alta nas torres. Tá com o contrato assinado pro fim do ano já. É verdade, essa não tá sabendo. Eu pensei que eu fazia o estacionamento antes disso acontecer. Não. Vamos lá, a última então. Não faz nem uma semana. A última. Dinheiro perdido, nada perdido. Dinheiro perdido, nada perdido. É isso aí. Saúde perdida, muito perdido. Tudo perdido, quase. Muito. Estragou a frase que eu ia falar. Ah, desculpa, semana. Porque é o caráter perdido, tudo perdido. Ah, não, eu prefiro ter saúde do que caráter. Eu caralho. Muito bom, né? Muito. Vamos ser honestos, né? Vamos ser sinceros. Eu prefiro ter saúde do que caráter. Eu preciso ser um viado da saudável saúde do que um honesto morto pra morrer. Próximo. E agora? Acabou. Acabou a trilha aqui também. E aí, Lelezinho? Amigos do PB. Esta manhã fui buscar meu carro, andei 6 quadras e encontrei nada menos do que 7 pessoas botando seus cachorrinhos para dar uma cagada na rua. Seus filhinhos, né? Tudo bem se os donos recolherem o cocôzinho dos seus filhinhos, mas não vi nenhum dos 7 com sacolinha plástica. Esse é o problema, cara. O cara pode recolher na mão. Não, cara, sabe... Cara, eu tenho cachorro, cara. Toda vez que eu passeio com a cachorra, eu saio de casa com uma sacolinha. Esse claro. É ridículo. A maioria dos cocô que ela faz em casa. Eu vou lá e limpo. Aí outra assim, né? Esses dias eu vi um senhorzinho, cara. Um senhorzinho já de 70 e poucos anos, cara, passeando lá com seu cachorrinho e tal. O cachorrinho foi lá, fez um cocôzão. Cachorrão fez um cocôzão. E o senhorzinho deixou ali. Foi-se embora, viver. Não é... É que aí é a cultura, né, cara? Senhorzinho de 70 e poucos anos, lá no tempo que ele tinha 25, ele tava cagando, okay. Literalmente, era adubo. Então hoje, pô, tem muita gente circulando nas ruas, muita gente, pouca cidade, dá pra cagar em qualquer lugar. Exatamente. Mas esse cara que nos escreve, ele é veterinário, ele diz aqui, cara, eu sei da importância do animal de estimação pra vida de algumas pessoas, e que alguns até fazem parte realmente da família, que é o meu caso, por isso que a produção botou pra mim ler isso aqui. Mas se quiser ter um bichinho em casa, no apartamento... Os filhinhos lá no início, quando a gente falou, não é irônico nem claro pejorativo, né? Claro, as pessoas tratam mesmo. A Adelaide, por exemplo, é um membro da tua família? Pô, absolutamente. Sabe? A Adelaide é o único ser que mora comigo. Exato. Né? Então, tipo, como é que eu aguentou vou também, né? É, pra te aguentar, né? Não é fácil. Tem que ser uma cadela pra te adiantar. Um cachorro, né? E aí o cara que... Eu me preocupo quando ela tá corrida. Como? Eu me preocupo quando ela tá corrida. O que é corrida? É corrimento. Não, ela é castrada. Ah, é? Mas assim, cara, eu tenho um patiozinho no meu apartamento e eu ensinei ela a fazer o cocôzinho. Claro. Olha aí, que olha não aí. É mais um cocôzinho, já foi um cocôzinho, agora é um cocôzão. Os detalhes não precisa, velho. Não, mas essa época, quem tem cachorro vai me entender agora. Essa época do ano é muito boa pra recolher cocô, porque com o sol ele seca. Isso e é bem mais fácil recolher. Não é instantânea a secagem. Não, mas aí eu deixo lá no sol, dá uma secadinha. E quando o cocô, ele é mole, tu pega com a mão assim e amassa o cocô assim? Não, geralmente eu pego com uma pazinha. Ah, tu leva uma pazinha. Pega a pazinha, bota, leva lá na patente, puxa a cigarra. Não, na rua. Ah, não, daí eu pego com o plástico, dobro com o plástico pra dentro. Sente, assim, amassando é quentinho, cocô. É quentinho. Tem que pegar na hora, né, cara? Eu boto no panetone. É um panetone de cocô. Fica uma delícia. Fica crocante, assim, ó, só uma casquinha. Não é de cocô, é de coco, ó. Aí depois de coco, aí fica só aquela casquinha do coco, e depois tu come e vê aquela meleca. Sabe que lá em casa, doutor Lemos, os cachorros gostam de comer os cocô dos gatos. Ah, isso acontece. Os gatos fazem cocô naquela areiazinha ali, uhum. E deve ter um gostinho especial, aquela, porque eles vão direto cheirar ali, mas olha... um gostinho de gato, né? Se tiver uma... Eles acham que estão comendo gato, na verdade. Mas então, os cachorrinhos burrinhos, né? É um burro torcendo eu, porque ali é só botar o almoço e a janta pros cachorros, é só deixar os gatos... E aí eu ainda compro ração, não precisava. Meu amigo meu comeu ração de gato. Chegou em casa, não tinha o que comer. E o cara comeu. Bem legal. Então, mandar um abraço aqui pro... Mandar um abraço pro nosso ouvinte, o Heraldo Voto. Valeu, Heraldo! E ele pede um... Pode ficar tranquilo aqui? Alguém pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo! Pra galera da oficina Alexandre Caetano de Pelota! Feito! Aí na sala de aula, a professora pergunta pra Mariazinha. Mariazinha! Não. Era na Famecos. Mariazinha! Qual a capital do Sergipe? Não sei, professora. E a professora? Eu vou lhe dar uma dica. Uma parte do nome é uma coisa que a gente come. Como é que é? Uma parte do nome é a capital do Sergipe. Japão. Uma parte do nome é a que a gente come. E a Mariazinha pensou mais um pouquinho. Já sei, professora. Aracaju. Isso. Caju. Isso mesmo. Parabéns, Mariazinha. E o Joãozinho? Ai, eu pensando que era Cuiabá. Ô, cara, tu falou em Sergipe agora, eu me lembrei que ontem eu fiquei sabendo que o Grêmio estreia na Copa do Brasil contra um time chamado River Plate falamos aqui, é. E tu sabe como é que é o nome de um dos meias do River Plate? Não, não vai me dizer que é da Alessandro. Não, é Lelê. Olha o que o destino pode aprontar pra vocês, velho. Eu já quero te antecipar que se acontecer, eu vou divulgar o teu telefone aí. Boa, Pi, eu apoio. Essa é a maior arma do Pretinho Básico. Né? Agora virou, né? Esse é o maior castigo que pode ter aqui. É a bomba atômica do Pretinho Básico. Volta o telefone. Ó, que eu dou teu telefone no ar. Essa data de dois em dois, 99. Mas eu já adianto, se começar a dar meu número, eu dou o outro também, gente. Antes. Na hora. Mas tu já deu o meu aqui uma vez. Claro. Empurra na piscina, eu pego pelo braço, cai junto comigo. Isso é cooperar. Isso é cooperar. Isso é cooperar. Boa, é o que a gente faz aqui no Pretinho. A gente coopera a gente é quase uma Sicredi aqui no Pretinho. Tanto que a gente coopera. Gaúchos e catarinenses estão se associando na Sicredi, mudando para melhor. São mais de 1000 unidades de atendimento em quase 10 estados do Brasil, só aqui no Rio Grande do Sul. E aqui em Santa Catarina, são quase 600 pontos de atendimento do Sicredi. E o Sicredi é cooperação. E cooperar é moderno, Mr. P. É. Tu que é um cara moderno. Obrigado. Que vive de maneira inteligente, sustentável. Obrigado. Deveria cooperar e se associar ao Sicredi. Sem dúvida. Gente que coopera, né? Cresce. E o Sicredi já sabe disso há mais de 100 anos, Zacarias. Rapaz! É centenário, então. 100 anos tem a Sicredi. Vem pro Sicredi, vem cooperar com a gente. Sicredi, gente que coopera. Quantos ossos cresce? Tem gente que coopera, cresce. Sicredi, coopera. 18h33, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. A primeira é a seguinte: gostaria que vocês me ajudassem com a venda no meu apartamento. É de um dormitório do bairro Petrópolis, perto da Praça das Nações e também do Petrópolis Tênis Clube. E aqui cabe uma correçãozinha, que o nome do clube é Petrópolis Tênis Clube. O apartamento é todo reformado e semi-mobiliado, móveis novos e sob medida, garagem rotativa no prédio, coisa boa. Tô pedindo a bagatela de 140 mil e aceito propostas. Interessados, enviar e-mail para vendo AP1 dormitório, D-O-R-M, dorm. Tá? Esse dorm. Tá vendendo porque vai casar. É. @hotmail.com. Esse não sabe vender inventando e-mail assim. Pois é. Por que não escreve no e-mail? Vendo AP um dormitório. Mas eu já tinha usado. Ah, né? Então, né? Vendo um dormitório underline 1980. Tá certo. Ah, mas viu aqui, conto com a colaboração de vocês para me ajudar a vender o meu carro. É uma EcoSport 2.0 XLT 2008, completa com 37 mil quilômetros. O valor dela no mercado é 42 mil, mas estou vendendo por 39.500. Só estou vendendo para investir no meu negócio, que é uma academia de musculação. Sei. Quem estiver interessado pode escrever para vendoecosport2008@hotmail.com. Esse foi esperto, foi esperto. Certo? Vendo EcoSport. EcoSport 2008@hotmail.com. Na verdade, meu, olha só que situação onde nos encontramos. O cara escreveu Vendo EcoSport. Não tem o R. Não, mas deve Esporte. Ter. Deve ter. Manda pros dois. Manda Spot e manda Sport. Certo. Manda pros dois. Bota ponto, vírgula e escreve. De repente ele errou na digitação. Porque ele errou na digitação, fez um Ctrl-C, Ctrl-V pra mandar pra esse nós aqui. Esse é esperto. Pum. É tipo fazer um letreiro pra loja e errar o nome da loja. Isso e o aí. Exatamente. É isso aí. Tipo, vamos prestar atenção, tipo gente. Tipo assim, a Sicredi contratou lá o Big ou a Damiler. Eles contrataram lá uma O Almir Faixas, Almir Letreiros e tal. E o Big, telefonia Big, ficou lá. Telefonia B-I-G-U-E. Big. É, Big. Ou Rádio Atlântica com H, né? Atlântica. Atlântica. É, Rádio Atlântica. Então, ou é vendo Eco Spot 2008, isso, ou é vendo Eco Sport. Eu, né, acredito no Sport. Isso aí. Eu também acredito e muito esporte no esporte. É escrito igual o Sport Recife, né? Sport salva. É, Sport é vida também. É que nem, né, o Sport do Internacional. Sport. É, e do Recife. Do Recife Sport. Ah. Recife. É. Muito bom, show do intervalo. Sem o Almir, voltamos em seguida. Graças a Deus. O básico aqui na Atlântida. Obrigado pela semana. Audiência. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida, 18 minutos para 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller, a moda está nas ruas. Estamos de volta com o Pretinho e o Doutor Alceu agora vai nos falar sobre esporte, né, Doutor Alceu? É bababé! Especialmente futebol, ainda que não haja muita coisa importante rolando, não tenha muita coisa importante tem, rolando. Sim, só não. O Mundial, né? É, só é isso. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola! Bola nas costas. Fala, Doutor Alceu. Doutor Peter, o Toró é do Piquerice, Doutor Peter. Ah, me lembrou daquela musiquinha, Toró de lágrima. Opa, desculpa. Que isso aí? Você é Moraes Moreira, né? Não, não é Moraes Moreira. Óbvio, Moraes. É Antônio Carlos e Jocafe. Ah, tá. Tudo que o cara não sabe, Antônio Carlos já sabe. Ou Michael Sullivan e Paulo Massaro. Aí tem chance de acertar, porque eles vieram tudo. Hilarie. Hilarie. O Toró veio do Atlético Mineiro, Dr. Peter, pra jogar no Piquerente. Era do Flamengo antes. É, ele mesmo. E ele tem esse apelido porque quando chegou fez uma chuva de gol. É, exatamente. Aí ganhou o apelido de Toró. Deus o livre. Matremo. E de noite vai votar lá, Dalê. Não, não posso votar, né, que eu tô em Buenos Aires. Mas tu não é do Inter. Sim, mas eu sou conselheiro, que eu sou jogador. É, doutor. Jogador não vota. Você jogou, não tem nada a ver com isso, cara. Você meteu essas coisas de dirigente aí, cara. É isso aí, boa, Dale. Mas vai passar lá a proposta, né, doutor Peter? Vai passar, doutor Alceu. A proposta de parceria é a tendência que aconteça, né, Lelê? É, cara, é uma tendência por vários motivos já expostos por mim lá no Blog Colorado, pela grande maioria dos conselheiros, né, cara? E principalmente pelo fato de que a gente tem, o Clube Inter tem um compromisso assumido por uma gestão anterior do Vitório Piffer, que foi a história da Copa do Mundo, né? E esse compromisso está assumido com a Prefeitura Municipal, com o governo povo, estadual, né, com o governo nacional, com a FIFA, com a CBF e principalmente com o povo de Porto Alegre. Bonito. Então, tipo assim, a gente precisa cumprir o que a gente combinou. Na vida tem que ser assim, não concordo? Só quem tem a capacidade de cumprir isso, uma empresa que vai, exatamente, botar dinheiro ali junto com outras empresas, né? Que fez um pool de empresas. E é óbvio que uma empresa que coloca milhões de dinheiro numa coisa quer ganhar alguma coisa. Vamos pegar um exemplo aqui pertinho. Uma empresa chamada OAS chegou pro Grêmio. Olha só, nós vamos construir um estádio pra vocês. Novinho em folha. Porém, a gente quer 20 anos de tudo que fatura lá, não sei o quê, e a área do Olímpico, beleza? O Grêmio olhou assim, beleza. Beleza. É isso aí. A vida é assim. Não, de qualquer forma. Fala, Leandro. Não, desculpa, vai. Não, de qualquer forma, o que a gente falava ontem, não sei se é isso que tu vai falar. É. De qualquer forma, o que a Andrade Gutierrez vai fazer? Ela vai construir dependências no Beira-Rio que até então não havia. É, exatamente. Né? E que o próprio Internacional não construiria. Exatamente. E o Inter vai ganhar. E vai explorar essas dependências durante 20 anos. Exatamente. E os custos dessas dependências que passam a ser propriedade e a administração da Andrade Gutierrez também durante são bancadas pela Andrade Gutierrez. Exatamente. Ou seja, isso significa uma diminuição de custo fixo mensal para o Inter. Isso a oposição não fala. E o que eu tava dizendo pro Fetter ontem à noite de telefone é o seguinte, cara, os clubes mais, as arenas mais modernas do mundo, e eu incluo a do Grêmio, porque a arena do Grêmio vai ser a arena mais moderna do Brasil, ela é construção em parceria com construtora. Claro, cara, o Grêmio, um terço da renda da arena do Grêmio vai pra construtora. Isto é uma tendência mundial. De todos os jogos que o Grêmio fizer lá. A história da construção do Beira-Rio, ela é muito bonita, cara, entendeu? Tipo, pô, o estádio construído com o dinheiro da torcida, lindo, cara, mas isso faz mais de 40 anos, essa realidade não existe. Mudou, verdade, mudou tudo. O Olímpico também foi construído com o dinheiro do Grêmio. Hoje em dia é muito mais interessante, muito mais um negócio bom pro clube que uma outra empresa administre tu joga quantos jogos por ano ali? Não, 40? E a 50? Realidade é a seguinte, o Grêmio e o Inter pagam pra ter um estádio por mês. Óbvio, 500 mil, 600 mil por mês. vão deixar de pagar, vão ter estádios modernos, é. E aí depois de um certo tempo vão ganhar dinheiro com isso. Ah, e o nome, ai, porque pode botar um nome no Beira-Rio. Cara, o estádio mais moderno do mundo chama-se Allianz Arena. Allianz é uma companhia de seguro. Exatamente, e é o estádio do Bayern de Munique. Simples. Isso aí. Perfeito, então, Lelê. Estaremos lá. Muito bem, logo mais 19 horas todos os conselheiros no Beira-Rio para cumprir com a sua missão de hoje. É isso aí, aproveitando o gancho aqui, cara, eu queria dar um toquezinho do pedir pra galera colorada, cara, votar numa amiga nossa que é a Thaís, cara. Certo. Que ela tá concorrendo ao melhor bumbum. Ah, Thaís. Ao melhor bumbum do Brasil, cara, pela Avenida. Eu queria falar pra Thaís, Playboy. Primeiro, antes de votar em qualquer coisa, eu preciso ver. É, eu cara, seguinte, ela é uma daquelas dançarinas Thaís, do DVD da comunidade que eu te mandei. Votarei. Mas a candidata do Pretinho é a... A gremista, a tricolor. Jéssica Amaral. Como assim, cara? Não, porque Lelê, minha candidata é a Thaís. Ok, a candidata do Pretinho é um racha no programa. É um racha. A candidata do Pretinho é a Jéssica Amaral. Então eu quero fazer a propaganda pra ela aqui, pra galera mandar um torpedo pra 596 com a palavra Thaís, com TH. E seguir ela no Twitter, que ela é a Musa Colorada. Arroba Musa Colorada. A minha candidata, doutor, não a tua, Maurício. Doutor Peter, eu vou jogar a bola lá com o doutor Pi. Isso, obrigado. Quando é que é, Pi? Isso aí, obrigado. Dia 21, portanto, na próxima quarta. Estádio do Aimoré, em São Leopoldo, Cristo Rei. Amigos do Mr. Pi contra amigos do Marcelo Pitol, ex-goleiro do Grêmio. Um jogo beneficente, 2 quilos de alimento não perecível. Que massa. Às 8 da noite e hoje tivemos mais 2 confirmações. Alguns nomes já confirmados que vão estar na partida. Atenção, você de São Leopoldo e Vale dos Sinos. Quarta-feira que vem, dia 21. Alguns nomes, o Renan, goleiro do Inter, o próprio Marcelo Pitol, é claro. Marcelo Groy, goleiro do Grêmio. Mazarop, Scheid, Clayton, Daniel Carvalho, Saraiva, Carlos Eduardo, aquele que jogou no Grêmio. O Adilson, Casemiro, o André, que foi meio campo do Grêmio. O Emerson, tantos outros jogadores que nos dias eu vou divulgando aqui. O Sobs disse que não pôde jogar. Ele vai estar em Erechim, ele iria, né, jogar, mas é que ele teve que viajar e fazer uma viagem. Ele jogaria. Obrigado. Ele te diz. E alguns artistas confirmados. O Nego Joy, o Vini, o Catuípe, o Duda Calvin. O nosso colega Rafael Serra, da Rádio Gaúcha. Hoje confirmei Harry Potter. Tem meio campo, Harry Potter. Tem meio campo. E confirmado hoje também Serginho Moá. Tudo isso na próxima quarta-feira. Uma grande festa, beneficente, 2 quilos de alimento não perecíveis, às 20 horas, no Cristo Rei. Vamos parabéns, ver aqui em São Leopoldo, Mr. Tá? P, depois da minha atuação na preliminar lá do despedido do Fabiano, me convidou pra jogar esse jogo também. Ele viu que é um toque diferenciado, né, Mr. P? Mas eu, requintado, infelizmente, eu tenho uma festa de final de ano da minha empresa e não posso falhar. Todos aqui do Pretinho sabem que são convocados. O KG também confirmou. Tô esperando o Fetter. Se ele puder ir, ele vai. Se não puder, não vai. Assim que eu claro, souber da minha agenda, eu te confirmo. Isso aí. Mas o importante é que, por enquanto, da agenda já sabemos o KG e o Potter que confirmaram, então tá ótimo, os demais vão esperar o tempo. Quarta-feira que vem, ok? Vai ter vaga se eu demorar pra confirmar? Mas claro, rapaz, o craque é o time que espera por ele, não é o craque. Que isso, hein, Pi? Que isso, rapaz. Tá brincando, rapaz, tá? Já tô praticamente lá. Mas quero jogar no time dos amigos do Pitol. Tu acha melhor? Mas cuidado. Quero marcar alguns amigos teus. Quero ser o zagueiro do time. Não, eu quero ser o volante, eu quero ser o 5, não o 8 do time. O 5, o Limpa Trilho, ali na frente. Meu Deus. Eu acho. Edinho. Edinho. Problemas, azul. Problemas de gente rica. Olha aí, Cid, é contigo. Boa noite. Ué, mas já? Ah, é o que eu pedi para que fosse agora. Você quer esperar mais um pouco? Ah, que trilha, hein? Esperamos mais um pouco. Então vamos esperar mais um pouco para esse jovem que está voltando. Como é mesmo o seu nome? Eu achei que era a trilha rolando aí. Potter, sim. Potter. Não é nome, Potter. Apelido, né? Qual é mais o apelido? Por quê, Potter? Era parecido com Harry Potter. Com Harry Potter. Ah, o personagem do filme. Harry Potter. E aí você não tem, se acha não, parecido não, com hoje ele? Não tem mais nada, só a varinha que é mágica. Você gosta de mágica? Vem até aqui, vou te mostrar o Mr. Vem bagaceiro aqui de novo. Bagaceiro o quê, rapaz? Olha aqui. Problema de rico. O maior problema de Nova York é que meu celular não funciona no metrô. Meu refrigerante não tá gelado. Vou ter que ir até a cozinha pegar um copo com gelo. Problema, né? E a empregada foi na feira, né? Não tá lá pra cá. Acabei de comprar um jogo novo pro Wii que eu tenho. Mas meus controles estão sem bateria. Vou ter que esperar eles carregarem. É muito problema. Rico sofre, cara. Mais um. Eu queria ouvir música, mas não vai dar porque meus pais estão dormindo e eu não sei onde estão meus headphones. Rico tem muita preocupação, gente. Não, e meu irmão, que deletou o meu jogo salvo no FIFA 2012. Ah, não. E agora, cara? Que isso. O que vai ser do dia? É que pode, né, cara? Obrigado, tá? E aí, Zaca? Ai, sou eu, mas ainda vou mandar um abraço pra aqui. Pra quem, Zaca? Pro Otávio Paiva, o cabeludo, lá da Fazenda Itapevi. Chega mais perto, Zaca. Da Fazenda Itapevi, o Otávio Paiva, que tava mostrando com o seu Luiz Fernandes Manioto hoje. Certo. Me pediram um abraço. Tá bem, pra mim. Tá bom, tá bom. Carazinho, 25 minutos. É. Carazinho, 25 minutos. É a parada do ônibus pinga-pinga. Tá? Aí dá o desespero no cara. Já parou em 9 rodoviárias. Aí chega em Carazinho e aí o Pantanismo. Carazinho, 25 minutos. Aí tu tem vontade de matar. É, não, é ali aí tu desce em Carazinho e faz uma família lá. Dorme, cara. Fica lá, consegue um emprego, fica lá. O que é que o Brasil produz e nenhum outro país sabe fazer? É merda. Merdinha. Tempo. Corruptos. Políticos corruptos. É brasileiro. Malandrinho. E o que é que tá direito quando tá torto? Tempo. O que tá direito quando tá torto? A torre de Pisa. É o anzol. É mesmo. E o que é que nasce grande e morre pequeno, pequenininho? Tempo. Pequeno. Pequeno. Morre pequeno. É o lápis. É o lápis. E acabou. Tá bem, pô. Várias pontinhas, né, Zaca? Bom, obrigado, Zaca. Obrigado. Manda aí, Lelê. Cara, não sei se vocês querem uma notícia bizarra ou uma curiosidade do Twitter. Do Twitter. Ah, uma curiosidade do Twitter. Então a risada do tipo haha é a mais popular no Twitter. Olha. É, o site YouPix fez um levantamento sobre os tipos de risadas usadas pelos twitteiros para manifestar a sua alegria. A mais popular, disparada, é a risada haha. Que consiste num um H, um A, outro H e outro A. Só com uma repetição. São bastante utilizadas também as variações com H. É re-re e ru-ru, por exemplo. Ru-ru-ru. Agora, essa época usa muito o ro-ro-ro, né? Do Papai Noel. É verdade. Versões estendidas, que é o ha-ha-ha. Aí quando tu acha muito. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Sabe esses dias que tu acorda de ressaca? Muito louco, doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama. Que isso? Mr. Catra. Tive medo agora. Olhar, olha. Sim, eu fiquei, mas onde é que vai chegar isso? E uma outra versão utilizada... No adultério, chega no adultério. Uma outra versão bem utilizada no Twitter é a que chamam de risadinha gaúcha. Que é? O RS. RS, RS, RS. Risos. E o que seria o... Ri é meio japonês. Meio japonês, né? É. O Zaka ri assim. É mais mulher, né? Os castelhanos escrevem. Homem não dá pra escrever ri, ri, ri. Não. Deus o livre. Mulher, né? É muito usar também o ra, com R-A. Não, eu... A é uma risada, o cara deu risada. O ri, ri, ri é de mulher. E mulher querendo se entregar pro cara, né? É que o ha-ha-ha é uma risada assim, por exemplo, meu irmão, ó, eu tô em Carazinho te escutando, ha-ha-ha-ha, que ele falou. Ele riu mesmo. Ele riu mesmo, né? O erre, eu falo assim, sim, vai lá pra te ver. Não, não, tô aqui escutando você. Mas tem também aquela também, o kkk, né? Ah, esse me confunde. É ah, que vários casos, né? KKK me confunde. Que na realidade é... Parece um esquilo. E os castelhanos botam re, re, re, com J, J, E. G, G, G. G, G, G. G, G, G. G, G, G, G, G, G, G. É só isso a notícia? Bem, o que mais, Lelê? Só isso? Tem um homem que tava de cueca, isso aconteceu ontem, né? O homem tava de cueca e tentou roubar bebida em posto, atropelou ciclista e bateu em repórter do SBT. Que isso, meu? Foi um pacote só. Isso foi um pacote só. Mano, duro, homem. Na realidade, o cara chegou de carro no posto e tentou... E tentou roubar bebidas alcoólicas sem pagar, né? Os funcionários chamaram a polícia, o cara saiu correndo, pegou seu carro e atropelou um ciclista, ainda no pátio do posto. Meu! O ciclista levantou e bateu no cara. Aí a repórter da SBT chegou e disse, o senhor está bêbado? Aí ele pegou uma porrada, né? Ele saiu correndo. Cara... De cueca. Caraca, hein, tudo isso... Em Porto Alegre? O cara pensou Uberlândia. Assim, vou ferrar com a minha vida. Aí ele ferrou. Fez. Uberlândia. O quê? O que foi? Não, isso, pra divulgar aí uma solicitação de vídeo e tal, de... Como é que é esse e-mail aí? Olá, Lelê. Amigos do PB. Venho através... Por que eu tô lendo mais um? Vai, vai, porque Lelê. Tu antes pediu voto pra menina. Isso aí é pedindo boa. Voto também, lembrei de ti. Então, obrigado. Venho através desse solicitar o apoio dos amigos para dar uma força para um garoto aqui de Joinville. Oh. Como vocês sabem, Joinville e todo mundo mesmo está ouvindo o PB. Sim. A audiência é gigante, sim. Por isso presto pra divulgarem o link abaixo de votação do Bola Cheia do Fantástico. Valeu. O nome dele é João Carlos e o link está abaixo. O link é meio complicado de não falar. Não tem como dar link. Procura João Carlos lá na... G1, página lá, G1 Fantástico, Fantástico vai, lá, temos que convicção que ele poderá ganhar o prêmio, sem contar que é o único representante do sul do país na votação do Bola Cheia. Contamos com apoio e divulgação do Pretinho. Efusivo abraço. Efusivo, oh, outro advogado, abraço. Advogado, advogado. Ô, meu, só pra prestar um esclarecimento aqui, tem algum término aí, Lelê? Um encerramento? Não, desse tá aí, vamos João Carlos Bola Cheia no Fantástico. Beleza, olha só o e-mail do nosso ouvinte aqui, ó, o Gustavo Godoy, diz assim: não sei o setor responsável da prefeitura pra realizar a manutenção de passarelas. Então, eu estou encaminhando um e-mail para vocês. Vou ler rapidinho que o Cid já tá aqui me metendo um bafo na nuca. Hoje estava atravessando a passarela da Ipiranga na frente da Zero Hora e também do Colégio Protásio Alves quando ela começou a balançar. Que legal. Como se fosse uma ponte suspensa. Balançou tanto que eu tive que me segurar no corrimão, pois perdi o equilíbrio. Caramba. Faço esse caminho indo pro trabalho há pelo menos 3 anos e nunca vi nenhum tipo de manutenção na passarela. Espero que alguém da prefeitura verifique as condições daquela e de outras passarelas antes que aconteça alguma coisa. Abre teu olho, prefeitura. Abraço a todos atenciosamente, Gustavo Salvador Godoy. Gente, tem um colégio que a criançada inteira passa. Mas eu acho que isso aí, qual é a passarela? Mas eu acho que é normal. Na frente da se assustar. Quando tu fica parado em engarrafamento, tu fica em cima de um viaduto. Ele treme. Aí o outro lado tá andando, o teu viaduto, a tua pista treme. Isso é feito pra que seja assim mesmo. Eu acho que é. O velho ditado: tudo que balança não cai. Mas isso aí. Mas isso aí serve pro. Nós temos um exemplo da passarela da rodoviária, bom, cara, que está interditada, né? Eu não sei como é o Beira-Rio. Mas no Olímpico, o claro arquibancada superior é um absurdo, mas treme. O concreto tem que ser. Tem que tremer. Os japoneses fazem prédio que se movimenta com o terremoto. Isso, qualquer move. E essas coisas a prefeitura não cuida, mas o táxi dos Beatles, daqueles caras, os caras mandaram tirar de circulação. Eu não acredito nisso. Eles estão fora dos padrões. É sério? Isso é um negócio turístico. Ah, sabe o que é isso, cara? Isso é coisa de velho que não tem mais nada pra fazer. Exatamente. Ah, que isso. E velho atrapalha, né? Quando tá andando na rua, tem um velho na tua frente, não tem como passar. Não é nesse sentido. Só vamos salientar a passarela que o ouvinte escreveu, porque numa dessas pode ter problema. Então fica o registro, verdade, né? Verdade. Numa dessas foi uma coisa acima da média. Infelizmente acabou. Nós voltamos amanhã pra debater a questão do táxi dos Beatles, que foi proibido de circular em Porto Alegre. Valeu, boa noite, Cid. Minha hora. Desculpa, Cid, hoje não vai dar. Por quê? Por que não? Porque infelizmente chegou a voz do Brasil. Boa noite, Cid. Boa noite, querida audiência.